Coxa, pode manter um pouquinho a velocidade para perder a altura? Mantenha presente proa limitado pelo localizador, está autorizado. Mantenha a proa, obrigado. Chama agora o Serra Kilo Delta no localizador. Chame torre 1 no 8 decimal meia dúzia, Serra Kilo Delta. 186, obrigado, Kilo Delta. Nada, o Xané 6258 está autorizado, LS, desça para 2.000 pés. Ajuste 10, 17. 2.000 pés, 10, 17, livre LS, obrigado. Oi, Papa Papa, Serra, aqui no Delta. Filo Delta, ajuste 10, 17, vai prosseguir para que pista? 17. Cancelar agora? Positivo. Gente, plano, instrumento cancelado 04, 1017 no ajuste, 090 com 2 nós, reporta na final da 17, Kilo Delta. Kilo Delta, reportarei. Boa, dona, 2000, autorizado ILS, gol, 1896. Ajuste no 097. No 097. Visual de recepção, Xené 6258. Ciente, complete a aproximação, a torre agora em 118 decimal meia dúzia, o Xené 6258. Boa noite, meia dúzia, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, torre, toma o Xené 6258. 6258, boa, o ajuste 1017, reporta no externo. Reporta no externo. Serra Kilo Delta. Kilo Delta, tempo autorizado, né? 17, o vento Salvador é 090 ou 9. Kilo Com 8.6 após 3 horas de autonomia, alterna 8.05, está muito baixa a sua transmissão, poderia confirmar o POV? Com 8.6 a bordo, ajuste no 097, via Índia, reportando espera pronto. Ele está aqui, via Índia, reportando pronto, no ponto de espera pronto, com 1.805. Kilo Delta autorizado, solo 07. E 58 pouso autorizado na 10, 090, 19. Ele pousa no 0, 58. Delta ligando. Paciente, frequência livre, boa noite. Ponto espera da 10, pronto, gol 805. 805 ali, mantém. Mantém, gol 805. Paciente, mantenha a proa, inicie a redução e desça para 2000 pés. Ajuste 10 no 7. Solo aos 10, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, reporte mais 2 Salvador, objeto 5899, transfere. Gente da Charlie. 5899, identifique chegada a mar e desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro 10 no 7. 2000 pés, 10 no 7, 5899. Solicita pro editap. Autorizado pro editap. Autorizado editap, 5899. Autorizada a decolagem, vento calmo, ajuste 1017. Decolagem, gol 1807. Trip 5344, curva à direita na proa 090, informe estabilizado. 090, reportará estabilizado. 3 para frente. Puxamento no 10. Autorizado, reporte táxi 3152. Obrigado. Avistando, boa noite, 96. Emitor reúno no 8, decimal 612, noite, 96. 86, boa noite, obrigado. 96, cheque trem. Machado, recolhido. Reposta no Machado agora. 1805 aos 13, controle 1208, bom voo. Controle 1208, obrigado, boa noite, boa noite. Controle Salvador, Golfo 1805. 1805, contato radar, suba ao 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, Golfo 1805. Trip 5344, chame torre 118, decimal 612. 18, 5344. Salvador, trip 5344, com campo à vista na final da pista 10. Trip boa, segundo, ajuste 10, 17. Sim, 344. Salvador, zona 7, chega na 4. Prossiga. Beleza, 230 Aracaju. Ciente, escute a Charlie, aguarde copa no 7 no 4. Paciente aguardando, 7 no 4. Controle Salvador, boa noite, Gol 643, informação, Charlie. Boa noite, no 643, identifique e desça para 4 mil pés na chegada Bonfim, ajuste de altímetro 1017. Chegada Bonfim para 4 mil, 1017, Gol 1643. Antes da Juliette, Gol 1896. 344, ajuste 1017, o vento 1 centena, 4 nós, pouso autorizado 1-0. 5-3-4-4. Juliette, também 6-2-5-8. 3-1-5-2, táxi via Pátio Índia, ajuste 1017, reporte o ponto espera pronto. Pátio Índia 1017, 3-1-5-2. 6-2-5-8, vai manter 100 da Juliette, da passagem 320 da TAM, após o mesmo, prossegue portão 11. Após o TAM, para o 1-1, tem livre táxi, 62. Tá. 896, vai taxiar via Juliette até o portão 4. Juliette até o 4, obrigado. Salvador, boa noite, é 4062 Azul, transfere 254 para o 150, se tiver condições. Azul 4062, boa noite, identifique e desça até o nível 050, chegada a Mari. Identificou 050 na Mari, 4062. Prossiga. Chiveque, acionamento, portão 2. Guarde, puxa no 2. Perdão, fecha no 4. O 896 vai manter 100 pra Juliette. Vai manter pra Juliette, o 896. Trip 5344, 19. A minha escuta Alfa vai manter antes da Juliette. Manter antes da Juliette, Trip 5344. Vou no 7 no 4, copy. Chega. Aracaju autorizado, 230, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Caju, controle 1208, transponde 5526. 230 autorizado, decola da 10, Puca Aracaju, 208, 5526. 7-4 correto, após um Airbus da SAM vibrar sua cauda, autorizado a iniciar o push no 2. Tomando. Amaro. 96 prossegue táxi, e a Juliette para o 4. 8 mal, vinha negativo, vai manter a posição, aguardar o tráfego da companhia puxando o 2. Gente, mantendo a posição, aguardando o gol, 8-96. Pronto, poxa. Só guardando o fígado aqui, senhor. Tá retirando, já vamos iniciar. Espera pro 3152. 3152 autorizado, ingresso decolagem 0529, ajuste 1017. 1017 autorizado, alinhado decolagem 03152. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste no 017. 2000, como 017, ajustado, 3062. Aerojet 5899 está autorizado, LS, reporte estabilizado. Autorizado, LS, reporte estabilizado, 5899. Chama o controle, 208. 208, obrigado, boa noite. Boa. Retorno 118, decimal meia dúzia, 5899. 118, decimal meia dúzia, 5899, boa. Gol no 643, reduza para 200 nós. Redução para 200 nós, gol 643. Índia, reportando os caras pronto, 714. Portalá, 714. Torre Objeto 5899, na final estabilizado, baixar e travar. 5899, pouso autorizado, número 0, 090, 59. Autorizado, pouso número 0, web 5899. 1896, autorizado, portão 4. Para o 4, gol no 896. 5344, prossiga, portão 1, via Juliette. Posição 1, via Juliette, 344. 904 está pronto para espera. Gente, mantém o ponto de espera 1-7-1-4. Vai manter o 7-1-4. No 643, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.7, reduza para 1.70 mais. Descendo autorizado 2.000 pés, redução para 1.70 mais, voo 643. Quatro ali, mantém no zero. E mantém no zero, acerta na quatro. Estabilizado, 1-4-0-6-2. Torre 1 no 8, decimal 6, 12, azul 4062. 28, 62, 4, 0, 6, 2, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, azul 4, 062, na final, visual, 2 milhas externas. Azul, boa noite, continue aguardando pista livre, ajuste no 0, no 7. No 0, no 7, agora pista livre, azul 4, 0, 6, 2. Web, táxi na minha escuta, solo 29, prossiga via Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, nos escuta, 59. 714, autorizado a decolagem, tem antena com 612. 714. Dois tempos autorizados na opção 0, vento 1-0-0 graus, 0-6-2 estimados. Tem repouso, opção 0-4, 0-6-2. 1794, da colada 230, controle 120, decimal 80. 208, bom dia, 794, obrigado. Carona 714. Bom dia, 714, suba 230, saída da PUCA, vigilância. 714. Voo 643, estabilizado no ILS. Unitorre 1 no 8, decimal 612, gol no 643. 1 no 8, 612, gol 643, bom dia. 03152, chame Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2085, 2545, Recife, obrigado. Nada. 43. Bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 017. Ok, ajuste no 017, guardando pista livre, com